64-64, solo agora, 5-3, livre, primeira esquerda. E antes de ingressar na Alfa, chama o solo em 1-2-1, décimo 9. Esquerda, antes de ingressar na Alfa, 1-2-1-9, graças. Confirmando o azul 4064, na escuta? Na escuta. Bom, confirmando então, tá tranquilo, né, na aproximação da 28, correto? A camada, tô avistando, tá em direção ao setor nordeste. Afirmativa, a aproximação tá tranquila, inclusive até um 400 pés aí nem encontrou chuva. Gente, muito obrigado, chama agora o sol em 1-2-1-9, tenha uma boa tarde. 2-1-9, graças. Pushback, acionamento no 05. Tiro 5 está autorizado, chama o táxi. 3193. Solo, boa tarde, azul 4064, livrou na sua escuta. Tiro azul autorizado à direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Direita Alfa, chama antes da Juliette, 4064. Alfa da Juliette 4064. 4064, tem aeronave aí no 5 que está no pushback. Observe o recuo da aeronave. Assim que ela tiver recuado aí que dê para passar, pode ingressar à esquerda. Portão vai ser o 9. Afirmativo, aguardando a aeronave da TAM, quando possível, ingressa portão 9, 4064. Taxi Altan 3193 com 112 a bordo, 3 horas e 40 alternando Guarulhos. O 3193 está autorizado o táxi à direita até o ponto de espera, chama torre 18 decimal 62. Ok, direita no ponto de espera 1862, 3193. Controle em voo 1675, passando 250 para 150, centro da Serra. Voo 1675, identifique na chegada Cari, desce até o 040. Na Cari, desce até o 40, voo 1675. Controle, boa tarde, voo 807, centro da Tango. Solo Web 6703, retornando. Quem que chamou? 6703 da WebJet. Autorização, se possível, coordenar o 360 Brasília. Afirmativo, já estou com o plano aqui, vou coordenar agora de golpe. Você escuta. Salvador, boa tarde, Altan 3193. 93, cheio do tráfego, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, 220 graus com 7 nós, informo pista um pouco molhada, Altan 3193. Alinha e decola pista 223193. 3, decolado agora 06, controle 199, decimal 8, bom voo. 098, até logo. Controle Salvador, buenas, 3193, na Vale passando 2000. Então 3193, contato radar, saída Vale Salvador 360. 360, Vale 3193. No 675, reduza a velocidade agora para 2209. Reduzindo para 220, gol 675. Pushback acionamento, portão 3, o 6703. Aqui está autorizado o push acionar, chama no táxi. Confirma o plano da cópia? Afirmativo. Está autorizado 360 para Brasília, na Pezulu 17. Decola curva esquerda, saída vai ser a Gole Eval e depois o Fito. Aciona 5455 e o controle 19 decimal 8. 340 autorizado, primeira curva esquerda na Gole Eval, transição ao Fito, 5455, controle 1986703. Voa, Bless? Não, até Eval 3193. Eval. Gol no 807 para 2000 pés, altímetro no 093, informe final do ILS Zulu, pista 28. 100 para 2000 com 1013, Zulu no 28, gol no 807. No 675, Vitor, para sequenciamento, direita para o 070. Limite radial 120, Salvador. 7, direita 070, limite a radial 120 de Salvador. Gol 675. Salvador, boa tarde, 3835. Vai passando 190, restrito 150, com a informação Sierra. TAM 3835, identifique na chegada IPIT, desça até o 050. Identificou, descendo até o 050, 3835. Aciona 5461, controle 19.8. Pesado Viva 240, Padilhão, Golf 677, levar 28, como esquerda, gole, val, voz direta, Léo. 5461, transponder agora, meia patrulhada. Chama Chuchão para o puxa, senhor. Chamará 649. TAM 3193, Centro Recife agora, frequência 1288 e alterna 13325. 1288, 3325, até logo. É. Quebec Serra para decolagem da 17 Morro São Paulo, visual 045. Decola curva à direita, saída corredor Axé, visual, aciona seu código 0123, confirme pelo bem. Entra limite com o curso do Lock, voo 9675, desce para o 40. É autorizado agora até 3000 no 675, com 1093 no altímetro. 3000 com 1013 na proa 40, voo 675. É o controle 198, ok? Solo Web 6703, está pronto para o táxi, 100 a bordo, 3:10, com fins alternativos. 703, seria o táxi à direita, DVA Alfa para o 28, pode esperar, confirme os dados, por favor, tá vendo? 100, 3:10, com fins. Ok, tá ali no táxi à direita, Alfa, depois Golf, ponto de espera da 28, chama a torre 18, decimal 612, hein? Afirmativo, 1862, ponto de espera da 286703. Bora 649, pronto, puxa, pega, saneamento, portão 2. 649 no 2, está autorizado, chame táxi. Bora táxi, no 649. No 675 para 2000 pés, permanece o altímetro no 093, esquerda proa 10, agora permanecendo no limite, a próxima será para interceptar localizador ILS Zulu, pista 28. Esquerda 090, desce para 2000 com 1013, guardando o curso final para o gol 675 Zulu 28. Gol 807, interceptou o localizador com a 28 a vista. Completa a final, torre 118, decimal 612, gol 807. 18.612, agora 807, daqui a pouco. 675 para interceptar o lock. Esquerda, proa, 310, tá livre ali. Esquerda, 310, tá livre ali, voo 675. Aproximação, tráfego ainda não avistado, ajuste 10 no 3, check trem. Avistado, travado. Tem reporte de... avistado, tá visual com campo? Totalmente. Pouso autorizado 28230 graus com 10 nós, voo 1806. Livre pouso na 28, voo 1806, só confirmando, viu? 210 graus com 8 nós. É, voo 1806. Para 2000 pés, informe estabilizado, localizador ILS Zulu, pista 28. Altímetro agora 1012. 2000, 1012, 3835. 1675. Corrigindo agora o altímetro, 1012. 7, 1012, está interceptando o localizador. Completando o final então, chame agora, reduza para aproximação, aeronave da companhia, meia dúzia de milhas à sua frente, com 140 de ground. E chame agora a torre 118 decimal meia dúzia, voo no 675. 186, está iniciando a redução, voo 675. Torre, voo 675. 65, copiei a informação da torre? Negativo, agora sim copiei a sua pergunta. Sim, então o número 2 para o pouso, tráfego companhia já à frente. O ajuste é no 012 agora. Continua a aproximação, aguarda pista livre, check trem, vou no 65. 7, aguardando pista livre, o trem está baixado, travado. Olha. Bom dia, Web 6703, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, Web 6703. Mantenha o ponto de espera, 03. Una 807, solo agora, os 20. Leve primeira esquerda e antes de ingressar na Alfa, chame o solo em 121.9. 1219, boa noite, perfeito. Que 340 Campinas, aguarde cópia, o ajuste 1012. Sol Salvador, boa tarde, está 3155. Poderia confirmar a saída prevista para 4065? Deve ser a Gole Eval Gonza. Grato. Com tráfego paninha que está a 2 milhas para o pouso. Beleza. 380 Guarulhos. 380 Guarulhos. Ciente, aguarde cópia, ajuste no 0 no 2. Quanto escuta, você está ciente do ativo. Voo no 675, reporte na DEA. Voltará. O 17 está livrado. Voo no 675, vento de 210 graus com 07 nós, pouso autorizado, informo, pista um pouco escorregadia. 7, pouso, gol 675. São aí, antes da interseção, da próxima interseção. Seria antes da Inter? Porque pode prosseguir em frente aí na segunda direita, Juliette, posição 5. Pela Juliette, até a 5, então, boa noite, 05. Em 28, 6703. Uno 675, solo agora os 22, livre primeira esquerda, e antes de ingressar no taxiway Alfa, chame o solo em 121, décimo 9. 7, esquerda na Alfa, chama 219, gol 675. Solo gol 675, vai livrar na Alfa na sua disputa. 675, táxi livre. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, gol 675.